Die Kolonie Santo Ângelo Zeitung, o jornal da Colônia Santo Ângelo, a Sociedade Imobiliária João Gerdau e Companhia. A empresa imobiliária João Gerdau e Companhia, fundada no século XIX, inseriu-se no contexto do sistema colonizador criado pelo Império no sul do Brasil, que visava a ocupação das áreas devolutas e o respectivo incremento da produção agrícola. A fundação da empresa de Gerdau, bem como de dezenas de outras em toda a região colonial neste período, contou com o apoio governamental, contribuindo de forma decisiva na sua capitalização e na reaplicação em atividades industriais. O governo provincial, desde a criação da Colônia Santo Ângelo, em 1857, determinou que o diretor da colônia fosse o responsável pela medição dos lotes coloniais. Nesse sentido, o barão von Calden, que assumiu o cargo no dia 20 de dezembro de 1857, ocupou-se da tarefa. Como agrimensor, Calden mediu primeiramente das áreas devolutas. Assim, em dezembro de 1857, em seu primeiro relatório, enviou ao governo um detalhado relatório acompanhado de um croqui onde indicava as áreas que poderiam ser ocupadas para a colonização. Calden encarregou-se da medição de uma área de aproximadamente 55 mil hectares e chegou a contar com cerca de uma centena de trabalhadores. O chamado loteamento oficial prolongou-se até 1882, quando um ato provincial emancipou as colônias de Nova Petrópolis, Monte Alverne e Santo Ângelo, suspendendo qualquer auxílio econômico. Nesta época, Calden mostrou-se alarmado com a emancipação da colônia Santo Ângelo e o fim do auxílio oficial. Entretanto, permaneceu como administrador e encarregado nos negócios da ex-colônia Santo Ângelo, ao mesmo tempo que ocupava o cargo de vereador de Cachoeira do Sul, entre 1883 e 1887. Com o término do loteamento oficial, em consequência da emancipação, as terras dos particulares passaram a ser comercializadas por empresas particulares. Em Cachoeira do Sul, surgiram várias, entre elas a Sociedade de Loteamento, com o nome de João Gerdau e Companhia. O comerciante João Gerdau já se encontrava instalado na colônia Santo Ângelo desde 1869. No local denominado Quadrilátero, foi fundada a chamada Gerdau-che Venda. Na década de 1890, a antiga sede da empresa serviu como posto de compra de produtos coloniais que eram enviados para a casa comercial da cidade de Cachoeira do Sul.